este poema. Quisera que fosse grito para lá do infinito, além do tempo, que o próprio vento o levasse em seu rumor como mensagem de amor. Este poema, que minha voz fosse a voz da própria terra, ecoando serra em serra, gritos de paz, gestos de pão sagrados são gestos de amor. Por cada um nasce uma flor em cada mão. Se me deuses conquistam a lua, outros planetas, todo o universo, e na terra tu criança nua, que triste vegetas, sem pão e sem berço. E às mãos que trocaram arados e gestos sagrados de redes e remos, por gestos de morte blasfemo, gritarei no meu fado: o herói está errado. Quisera ser a força do mar revolto neste grito que ora solto em alta voz, e que este canto fosse a voz de todos vós, o pranto do vosso pranto. Quisera ser, para dizer, mãos sublimes, mãos ausentes, na distância das sementes, voltem à terra, ela vos quer de novo no seio sagrado, pois há lamentos de prado na voz da terra. Se me deuses conquistam a lua e outros planetas, todo o universo, e na terra tu criança nua, que triste vegetas, sem pão e sem berço. E às mãos que trocaram arados e gestos sagrados de redes e remos, por gestos de morte blasfemo, gritarei no meu fado: o herói está errado. E às mãos que trocaram arados e gestos sagrados de redes e remos, por gestos de morte blasfemo, gritei no meu fado: o herói está errado. Diga lá ao Sr. Fado, com Joana Santos. Nas linhas traçadas na palma da mão, que duas vidas se encontram cruzadas no teu coração. Sinal de amargura, de dor e tortura, de esperança perdida, indício marcado de amor destroçado na linha da vida. E mais treza na linha do amor que terás de sofrer, o desencanto, um leve descor de uma outra mulher. Já que a má sorte assim quis, a tua sina te diz que até morrer terás de ser sempre infeliz. Não podes fugir ao negro fado tal, ao teu destino fatal, que uma má estrela ilumina. Tu podes mentir, faz ler o teu coração, quer não, tens de cumprir a tua sina. Cruzando a estrada da linha da vida, traçada na mão, tens uma cruz, a afeição mal contida, que foi uma ilusão. Amor que em segredo nasceu quase a medo para teu sofrimento, e foi essa imagem, a grata miragem do teu pensamento. E mais